Começa agora a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores. No semiárido, as famílias agricultoras utilizam remédios caseiros à base de ervas para curar doenças das criações. O saber é passado de pai para filho e também é compartilhado entre vizinhos e amigos. Ao utilizar a medicina natural, as famílias agricultoras conseguem economizar e valorizar a cultura local. Lá no Araripe pernambucano, muitos agricultores e agricultoras utilizam a prática. É o exemplo de Priscila Coelho Gomes, que mora na comunidade de Canto Alegre, no município de Ouricuri. Ela vai ensinar como prevenir que as galinhas tenham gogo. A doença é altamente contagiosa e causa perda de peso nos animais. Eu sou Priscila, do sítio Canto Alegre, sou agricultora. Eu tenho uma pequena criação de galinhas. Aqui, para prevenir o gogo delas, eu uso babosa, limão e alho. Por exemplo, os coxos delas. A gente depende do bebedor, né? Tem bebedor de 2 litros, bebedor de 1,5 litro. Sempre que eu tenho um bebedor de 2 litros, eu coloco um limão, 2 dentes de alho e uma folha de babosa. Quando está mais avançado, tiver mesmo já com gogo, é melhor pegar a mistura e colocar diretamente no bico. Serve mais rápido, né? Pode ser para pinto, frango, galinha já na fase adulta já, serve para qualquer fase. É muito bom. A série de rádio Agricultoras e Agricultores Experimentadores é uma realização da Assessoria de Comunicação da ASA, ASACOM. Apresentação de Daniel Lamir e Leila Freitas. Apoio, Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, MDS. Você acabou de ouvir a série Agricultoras e Agricultores Experimentadores.